Jared, calma, calma, calma. Essa é só pra quem usa o mato do timão, tá? Deus me livre, socorro! Mato do timão, tô chavão, né? Gold explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé. Dignidade é de primordial, se não tiver nem encosta do lado. Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado. Nós para tudo pela picadilha e não passa batida e não manda recado. Nós é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho. Black TNK, black na pena e soprando fumaça que nem Bob Marley. Power na love, então fica tranquila, felina, anoitecendo tem baile. E você fala pra tua chave, é que eu tô abrindo as passagens. É que cê me viu na pior e agora pensou que é miragem, vai. Mato do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmando. Gavião no rasante, louca é nóis, muita fé. Mato do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé. Calma, parça, tá tranquilo, vou dar mais estrago. Já vou passar o beck pra você fumar. Pode fumar, bola mais um domingão, vou chapar. Passa a bola, meu menino, Harry, Ronaldinho e é meu fenômeno, eu vou te buscar. Manda o endereço que nem matar e no de Jaguar. Domingueira no peão o dia inteiro, na quebrada só roubou no rasante. Aproveita a pandemia, quem não tá trampando, vamos pro baile funk. Clandestino rola no salseiro, yeah, festa não tem hora pra acabar. Vamos fazer o que o governo não faz, churra pros menor criada favela. Já que a minha infância foi sofrida, se passar o que eu passei hoje eu faço a diferença. Às vezes simples palavra escrita, o dinheiro não compra suas evidências, não. Não compra seu coração, não. Não vende a sua dignidade, como diz o meu parceiro, a realidade. Joga a maleta de 1 milhão, pra você ver quem é de verdade. Vários vai mudar sua opinião, depois não tá com o sentido da vida. Desculpa, mas o papel não compra, não. Não compra seu coração, não. Não vende a sua dignidade, como diz o meu parceiro, raridade. Joga a maleta de 1 milhão, pra você ver quem é de verdade. Vários vai mudar sua opinião, depois não tá com o sentido da vida. Desculpa, mas o papel não compra, não. Mato do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmando. Gavião no rasante, louca é nóis, muita fé. Mato do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louca é nóis, muita fé. Se liga na sua avenida, um cafote de verdade, o difícil é pegar. Esse menor é do pinote, quebra e dá uns cortes da favela. Lugar fragoso onde a morte encontra a sorte. Os menores e pede a papai do céu um prato de comida. Vi seu sonho ser trocado por um revólver. Vi negui perder família por causa da cocaína. Mas deixa meu golpe de 700, esquece o problema de giro no morrão. Só nota de 200, de bolete lado com a camisa do timão. Escapamentos à sombra, meiota e xiga, um sonhador. Espelho da pivetada, um MC, um jogador. Foi no pique de milionário que as piranhas se assanha. Gamona Lacoste que eu importei da França. Gamona Lalaque, a bandeirinha da Alemanha. Gamona Lacoste. Do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmando. Gavião no rasante, louca é nóis, muita fé. Mato do timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louca é nóis, muita fé. Muita fé.